Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Preparação. O dia que surge é oportunidade nova, nem sempre percebida pelos que vivemos enredados em dificuldades multiplicadas. O sol que inunda de luz o mundo, penetrando com seus raios os mais ocultos lugares, é mensagem de renovação. O ar fresco da manhã, a relva ainda úmida do orvalho da madrugada, fala de um doce e lento despertar. Tal qual a manhã que desabrocha lenta aos beijos do sol, compete-nos atender algumas regras a fim de bem aproveitar o novo dia. Antes de qualquer atividade, reservemos-nos uns minutos. Abrindo os olhos, observemos com calma o local onde nos encontramos e agradeçamos a Deus a bênção do corpo carnal, o teto que nos agasalha, as mil pequenas coisas do lar que se constituem na nossa riqueza material. Erguendo-nos do leito, busquemos um livro nobre e façamos uma pequena leitura de página de otimismo e consolo. Página que nos fixe na mente mensagens positivas e agradáveis. Permitamo-nos meditar por alguns minutos no seu conteúdo valioso, com o objetivo de gravá-lo nas delicadas telas da memória. Impregnados da mensagem positiva, estabeleçamos uma disposição favorável para as lutas que tenhamos a enfrentar. Trabalhos exaustivos, enfermidades, reveses de toda sorte. Encerremos esses preciosos instantes com uma prece, através da qual busquemos sintonizar com o pensamento divino, dele rogando inspiração e forças. Agora, e somente agora, nos encontramos equipados com energias positivas e nos podemos permitir o confronto das tarefas árduas do dia que apenas começa. Assim como nosso corpo necessita ser preservado e mantido com os cuidados da higiene, da conservação da saúde dos órgãos, a fim de não ser bruscamente interrompida sua existência, nossa alma precisa de atendimento especial. Por vezes, cultuamos em demasia o corpo, esmerando-nos em atenções para com ele, atendendo a imperativos de dietas, exercícios, caminhadas, massagens, e nos esquecemos de igualmente atender o espírito imortal. E é o espírito o responsável pela organização corporal, pela geração de forças que facultam a vida física. Por isso, ele necessita de atenção, a fim de que não se desarticulem seus equipamentos delicados, quando então se torna campo propício ao desalento, ao desfalecimento e à tristeza injustificável. Poucos minutos diariamente bastam para alimentá-lo na fonte inesgotável que emana de Deus, nosso Pai. Não nos esqueçamos disto. A meditação é combustível precioso que mantém o vigor moral e movimenta a máquina da ação. É sempre terapia que oferece paz. Toda criatura tem necessidade de meditar e de orar, porque aprofundando meditações nos ricos conceitos do Evangelho, seguirá pela vida de forma digna e consciente. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet no site momento.com.br. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.